Segue aqui, Você vive a rocha que você vai curtir agora. Teu amor foi feito à mão pra mim, me pegou, estacionei em você. Com você tudo é melhor, você é o presente que Deus me enviou. Todos os dias ao teu lado, aqui sempre estou e vou sempre estar, sempre estar. Nem que o carro quebre e no deserto eu vou te ver, vou te ver. E nem que o barco afunde, eu vou nadando até você, por você. O fenômeno está de volta. Banda Mega Pop Show.